956, eu vou direto de par. Direto de par, 956. Azul 4196, passa a duna no localizador e aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre 11895, até a próxima. Um pouquinho longe pro trem ainda, vou chamar a torre 1985, azul 4196. Bom dia para você. Bom dia, cheque o trem, é só um alerta, foi um prazer. Tá certo, obrigado. Aguarde a aeronave da Gol passar à sua direita, confirmando a sua esquerda, pode estar livre no 05. Tá livre, a nave já passou, tá livre no 05. Boa, boa tarde, azul 4116. Boa tarde, azul 4116, continua a aproximação, guarde pista livre. Ah, rua dentro está livre, azul 4116. 6326, sala 27, livre à direita, sala 121, décima 1. 21, à direita, livrando 6326. Alfa Juliette, mantenendo posição antes da Juliette, 6326. Santo, 9392, escuta. Livre pouso, pista nozela, azul 4116, baixado ou travado. Após finalização do pushback da aeronave da companhia no 05, ingressa Juliette para o remoto 14 do pátio principal. Então, após o pushback da aeronave da companhia no 05, vamos nos dirigir a remota posição 14 via pátio principal. O chamé 326. Remota 14 do pátio principal. 5 a 5, bom dia. Boa. Mantenha a posição e aguarde, o cheiro minha 3 no 5. Até na posição, até na minha 3. O 6326, Juliette 14. Juliette 14, ou será 6326? O 6315, poderia confirmar o POB, por gentileza? 159. 159? Negativo. Gente, após a passagem da aeronave da companhia à sua frente, autorizado até a Juliette, torre 95, ajuste 1-0 no 1. Somos Salvador, boa tarde, Azul 416, Foxtrot. 416, Alfa, Ponte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Azul 416. Azul, 416, antes da Juliette. Turno 16, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 416. Contato radar, suba sem restrições, após 2000, gire à direita e voe letra. 2000, direita, letra, final 63, ao fim. Show, atenta a aeronave na esquerda da Azul, está autorizado, chubeque extremamente a 389. ATM. Escutando o Gucho, aguarde só um minutinho, Vitória da Conquista. Serra número 2 para cópia, aguarde um minutinho, confirma quantas milhas fica e tu verá de Salvador. Autorizado Conquista, no nível 085, decolando da pista 17, correndo à esquerda no corredor Axé. Restrito inicialmente ao nível ao 1000 pés, confirmando, restrito inicialmente a 1000 pés. O restante da subida até o 085, coordena com controle Salvador, que opera na frequência 119.8. O código 5134, frequência do controle 119.8. O Romeu Tango confirma se é transporte de ferro. Identificação. Código parte da data. Autorizado o acionamento, sistema acionado, torre 18.95, ajuste 1011, Romeu Tango Golf. Controle, meu cordial, ajuste 10, uma hora dessa para 8000, chegando a bomba, pistão 10. 8000, 1011, na bomba, zero, na bomba. Decolando da 17, plana direita, código 5150 e controle 198, por favor. Empate. Relacionamento, táxi, decolagem, torre no noite desse 995, quilo que vai que ser. Oceano 6315, chama Recife 1251. Recife agora, janela 395 da Ribon. seu GDC, é o controle, retorna da plataforma, chame do Trazés do Hotel Pestana, ajuste 1011. Positivo. Ah, ok. Sem problema nenhum não. Prossiga no seu voo visual e aguarde instruções. Autorizado o táxi até ponto de espera, torno no noite de sessão 95, ajuste 1011, gol o Ocean M142. Ocean M142, autorizado o táxi, é fácil, até ponto de espera da 1011. Chama ponte pé, torre no Brasil. Parado. 2009. Está pronto, 2009. Ilhéus autorizado, via DCT, rural após Golf 677. Nível 240, saída da El Coral, decolada 1-0 direita, o código. O colo 67, o controle 1-1-9. Colo 085. Para acessar o 0-5, a batalha na linha da Matarazzo, agora está no lado. Voo direto. Começando o voo. Voa, está no lado, está no lado. Que ajusta para 510, ajuste 10111, helicóptero hotel de DFC. Boa tarde, Gol 966, centro da informação, OVB. Gol 966, desça para 5000, ajuste 10, 11, voa no Mário para chegar a Mário. Chegada Mário para o Edmar, 5000, Gol 1966. A linha decola da 10, vento 140 graus com 9 nós. Helicóptero Hotel Juliette Serra, em descida para 500 pés, tráfego de pelo porte, transporte de enfermo, decolou da pista 17, está passando 1.300 pés em voo visual subindo. Informação para o helicóptero Hotel Juliette Serra. Chame a torre 11895, helicóptero hotel de DC. 1966, pode voar e táxi da presente? Entendi. Solicita a torre de táxi, voo 966. Autorizado. Obrigado, torre de táxi, voo 966. Segue para 17 com base pela direita, é parte livrando através da 10. Solicita, se possível, para o Aracaju. Ah, anotei a sua solicitação. Obrigada, Fernando, 142. Seu Zero, confirmando que está no táxi aí, papá. Meu autorizado ele. Mas eu vou estabilizar, 097. Oceano 6142. A sua solicitação foi negada. Porém, autorizado Romeo Fox 018, câmbio. Autorizado Romeo Fox 018, esse é 6142. Muito obrigado pela coordenação. Over again, asphalt. Short level will be 360, arbor departure, then fly Alaska position. Right turn after departure, runway 10, score code is 5401, and departure control frequency 119.8. Conseguindo a subida para 85. Para 230, na Europa. Pierpa Salvador to Brasília, for level 360, uniform azul, uniform azul 17, arbor left as a departure from runway 10, turning to the right. Call code 5421 and departure control 119.8. Duna desça para 3.011, câmbio. 3.011, Duna azul para 4.012. Na posição de 1h20 afastado da rota do Nordeste, eu vou lhe autorizar a curva à direita. A gente vai cruzar o setor da chegada Mari. Eu vou lhe dar mais um retorno para posteriormente, se eu prosseguir direto à Vitória da Conquista. Porém, com todas essas manobras, o senhor vai continuar subindo para 85. Maravilha, para o doutor. Obrigado, Ramon. O 1097, localizador em aproximação, reduza, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-5-5. 18h45, batalha. 1-1-8-95, meu cordial. Obrigado, é 95. Bota. Tem aqui no Zulu, desça para 2.000 pés. Fone, peço modificação de regras da presente, olhando aqui no Zulu. Positivo, proposto e aceito. 1-1-7-5-7, desça para o prazo. Desça para o prazo, olhando aqui no Zulu. Direita, proa 255. Direita, 255, para o Golfe. Tranquilo, Delta, decolador 57, controle 1, 9.8, bom voo. 1-0-9-7, livre pouso na 1-0, vento no 30 graus com 9 nós, altímetro no 0-9. Depois na 10, 1-0-1-1, 0-7. Desça para 2.000 pés, está autorizado em ELS. 2.000 autorizado em ELS, gol 1-9-6-6. Pronto, qual é a torre ideal para a conquista? Já lá, agora o Rafael está no outro. Ok, a Pro 255 é ideal. Vamos prosseguir, direto conquista, na Pro 255, subindo sem restrições. O tráfego anteriormente informado está na sua posição de 1 para 2 horas, passando 6.500 em descida para 2.000 pés, está separado 3 milhas e meia. Positivo. Agora Recife, em 1.25 decimal 45. Centro, controle poder, mais frequente, uma boa tarde, essa é uma identificação. Deixa eu mantenha uma centena direto de SAP, o Santos 3154. Uma centena direto de SAP. Cima, Aquilo Zulu, 8 milhas abaixo do campo, resolve. Afirmativo, senhor, Lima Aquilo Zulu. 1.9.95, Lima Aquilo Zulu. Alto grau, que é para a Cláudia Nacional, 108.5, Lima Aquilo Zulu. Bom, 9.66, livre LF, questão no zero, reporte estabilizado, localizador, 9.66. Reporte estabilizado, LF, questão no zero, gol, 9.66. Azul 4.462. Não tem tráfego, escute. Tráfego 11 horas para 10 horas. Como sudoeste, 10 milhas, aeronave Seneca, subindo do 060 para 085. Sim, estamos no mesmo sucesso, muito obrigado, está cruzando 105, azul 4.462. Então, o voo de controle, tráfego de 2 para 3 horas, rumo norte, aeronave Embraer 190, levando 10 milhas, descida agora 7 milhas. Controle, já passou o Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, controle. Ituberá, visual no meu 10, na escuta. Autorizaria 12.500 direto de China. Quarto 095, correto, chama pronta para o esclarecimento no 03. Glória. 6 milhas ultrapassadas. Muito obrigado, senhor. Contra o Golf, tráfego 3 horas ultrapassadas. Pronto, grato, por favor. Golf, 3009. O Lima Aquilo Zulu, mantenha o setor norte, tráfego nacional 10, bom engravou. Sim, senhor, vai manter o setor norte, o Lima Aquilo Zulu. Desça para 1000 pés, se tiver condições, ou 1000 pés ou 1500, ok? A ficar critério, senhor. Ok, 1000 pés então. O Lima Aquilo Zulu. 1000 pés, Lima Aquilo Zulu. Controle Salvador, Bruno, 5, 4, 5, 6, 0. Estabilizado, gol 9.66. Nas linhas, Duna, completa LF, redução para aproximação, torre 118.95. 118.95, grato, 9.66. boa tarde, Gol 966. Gol 966, boa tarde, chamo passando externo. Passada externo, Gol 966. Exclamação, Gol 966, tráfego no setor norte, é um Charlie 402. Não vai interferir na sua aproximação, o tráfego mantém mil pés. CS, não tem tráfego à vista, Gol 966. Continue para uma centena, tráfego no sentido contrário, passando 7.000 para 8.500. Está a distância de 15 milhas, posição 1 hora, rumo ao contrário. Serve no seu tipo, por gentileza. É a luz do pulo, na 1-0. O vento é 1-3-0 graus, 1-0 graus. E depois, pista 11, correção 10, com 9-6-6. Lima Kilo Zulu, está autorizado o ingresso na perna do vento, da 1-0. Aguarde para girar a base. Autorizado o ingresso na perna do vento, da 1-0, aguardando girar a base. Lima Kilo Zulu. Zulu, 2-0-0-9, decolado a 0-5, controle 19-8. 19-8, boa tarde, 2-0-0-9. Lima Zulu Golf, boa tarde, prepare a rua, afasta as pés, confirmando qual foi o nível solicitado no plano, o nível inicial? 040, sente. Vai seguir aqui o tráfego da Gol, nem mais closou. Thiago Fiosca, novembro confere, confirma em tempo mais de voo. Gente, número 2, só instante. Pushback, acionamento 1884. Podendo que o equipe de solo após a passagem do tanque da companhia Itaguardo, mexendo parte de uma tarde. Autorizado, boa noite, 84. Salvador, boa tarde, 6327. 6327, boa tarde. Nós temos para a Copa, para Idel, prepare Idel. Israel, Coral, é isso? Aqui. Tá, ok, é possível só coordenar 180, a não ser que já tenha algum outro separado. Eu entro em contato com o centro 6327. Ok, então a gente aceita o que vier. Já fica à sua direita, ultrapassado uma centena de esquerda, é 220, uma milha. Visado final da zero, ali naquele zelo. Paripe, altímetro 1-0 no Uno, mantendo separação visual com o solo e com a água, limitado a 1.500 pés de altitude. Por aqui, a cor de Paripe, espero passar. Só, o que você joga? Pronto, Problemas do Whisky 040, nível inicial, se afasta na 247, por exemplo, 45 milhas, colocou modificação visual no meu pé. Decola da 17, curva direita, no perfil da Coral. 5165, transponda 198, controle. Confirme o BLB. 02, claramente táxi 1895 milhões, boa. Bom, no 884, táxi 71 a bordo, 2 horas e 6, autonomia, Salvador. 71 no 230, Salvador, livre à direita, veinha, Monte Carlos, 895 milhões, boa viagem. 1895 milhões, boa, 884. Estou informada, mantenha a linha de cima, reporte para descida, voe direto à posição pelo azul 935. Tem algum filósofo na escuta, quanto passa? Autorizado Salvador, Salvador, TGE Veracruz, número 10, da fora da 97, correr direita, corredora cheia. 0134, transponde 198, compra aí. Geralmente está 1895 milhões, boa, atento. Salo Gol, 1960 da Juliette. Patente da Juliette, portal previsto 09. Essa é da Juliette, o previsto 09, 1960. Pega o chefe, Cassiane, Chantax. Número 59, a linha mantém a zero até o pouso do azul. Se eu faço o pouso do azul, a linha mantém a zero, do número 59. Decola na El Coral, com curva direita, 5421 transponder, o controle 119.2. 327, a saída agora é a Coral, e 1180. Ok, Coral, saída com curva direita. Só confirma a frequência do controle? 198. 198, obrigado. Sendo identificação, vigilância passando para a bote. Vou direto do 1 na 10, mantém nível 1 no 00. Está presente, 1 mantém 1 no 00. SCR, controle calibrando a CCR. Mantém 2500 em condições visuais. Um atraso para reportar. Frequência livre, CV padrão encerrado. Livre, senhor, torre direto. A linha aí mantém 1-0. A linha mantém 1-0, boa noite, 8-4. Tá 6-7-1, right back to 1-1-8, go on board, and do 3 hours in operation. Goiânia. 1-1-6, Guyana, 3 hours, clear side by Upper 1, English, holding 40 Dash Tower, 1-1-8-9-9-5, altimeter 71-0-1-1, and we'll find an 86-3-2-1. Informative, Angel, the 8-1-1-5, thanks for everything. 1-1-9-6, após o avião, que ingressa, segue até o 9. Após o avião, ingressa até o 09, 1-9-6-6. Azul, 4-0-6-5, mais curto. Pra chega. Teria algum chamado pro push? Quatro mesmo. O 4065 na escuta. Vitor Kilo Delta, 42 mil em Salvador, serviço radar encerrado, mantenha nível 1 no 0. Chama Recife, frequência 135 decimal 45. 0304. Gente, 2 milhas do extremo, completa a aproximação final. LS, torre 118.95. 18.95, obrigado. 3192, controle já autorizado para 3.10, altímetro 0.11. 3192. Para 3.10, com a última altímetro 0.11. Controle Salvador, boa tarde, voo 659, passa 2.700 pés. Número 659, bom, boa tarde, contato radar. Direto Leda, saúde mantém nível 360. Direto Leda, final 360, gol 659. Continue na aproximação, aguarde autorização de pouso. Ajuste 101, ONA 1011, ajustado, aguarde autorização. Paulo, já sei que 321, push for 219, 0, good luck. Afternoon, 631, 10 position, holding point, 10-0. Decolado aos 15, chame o controle de 198. 198, voo 884, obrigado. Voador, voo 1884, decolamos na sua escuta. Bom, boa tarde. Voador, voo 1884, contato radar da decolagem, sobe para 230, direto Jomo Vigilão. Bom, Salvador, boa tarde. 9392, Netan, Figueirona, puxa o acionamento. Ingresso no pátio principal, contorno os portões, chama novamente na Lima, cruzou. E a previsão, qual seria o nosso estacionamento? O gate previsto que eu tenho aqui é o 03. E a aeronave da companhia está ocupando o 03. Eu entrei em contato com a aérea, pois era um novo gate. Eles estão vendo a possibilidade de encaixar o seu gate novo. Muito obrigado pela sua ajuda. Aproveita nós. No solo 17, direita, 21 no ano solo. Direita, solo 21 no ano, vó. Temos o Wolf táxi autorizado até a papá. Boa tarde, eu tava 3154. 3154, boa tarde, táxi via Alfa, Rio Pátio 3, chão para ingressar no pátio principal. O 3154. Ok, prossegue o táxi, chama para ingresso no pátio principal, tá? 3154. Táxi para avião pátio 2, ok? Ah, pátio, pátio 2. Paulo Salvador, tá 9392. Escuta, prossiga. Você vai necessitar o acionamento na posição e em seguida pushback. Aciona na posição, chama para o push, 9392. Já tira motor 2, obrigado. Paulo Salvador, azul 4065, box 3, push acionado. 4065 no 3, autoridade chamada. 4065. Lima, Mike na Quebec, mantém a posição, chama todos, 1895 para cruzamento, quilo do grupo. Ok, na Quebec, 2, 1895, mais um jogo. Salve. Então, Charlie Zulu. Santa Arizona 5-4, só confirmando, ingressa no pátio 3, agora pela esquerda? Afirma, ingressa a sua próxima esquerda no pátio 3, que eu estava meia dúzia. 9, decimal 8, você have a good flight, sir. 9, decimal 8, thanks, sir, have a day. A Juliette aguardando 03, e o seu ponto é meia dúzia. Tá bom, obrigado. Commodore 5-3-1-6-3-2-1, that's now 1,500, good afternoon. Good afternoon for you, 2-6-3-1-5-1, the radio can stop climbing in general for 1-8-6-0, flying direct to call out C-27. Direct to call out 1-6-3-2-1, restrict 1-8-0, 1-6-6-1. Número 3, corrigindo, gol 1659, passa 130, Recife, 1251, boa viagem. 1251, gol 659, boa tarde. Boa. Então, 3192, controle autorizado para 2000 pés, livre LF, pistão no zero, chama estabilizado. Autorizado para 2000, autorizado LF, X3, pistão no zero, 3192. X-3-2-7, you are flying direct to Coral position, Charlie Oscar, Romeo, Alpha, Lima. I could confirm that my research first was Armo, position LM, and then Resolution 7. Could you confirm it, fly Coral? Ocean 6-3-2-7, I have yours at 6-3-2-7. What is your flying number? 6-3-2-1, sir. Okay. 6-3-2-1, stand by. Roger. 6-3-2-1, your call code is 5-4-0-1. Negative, sir. 5-4-0-1. Alright, so you're spoken now. 4-4-0-1. But what is 4-4-0-1. Passar na Ribeirão Preto, pronto para o Pará. Sale passar, rotatória, aguarde que referente. Controle Salvador, Papa Romeu, Cargo Félix, Capetolo da 1 no 7 com o Rosto, Cerro da Mateno, 1 no 1000 pés. Terra, Golf e Oscar. Controle ciente. Chão 6321, now radio can set. Climb 19, level 360, direct to Alpha position. Para a Mateno, 360, zero fly Alpha, thank you, sir. Chão 6321. Papá, torre 118.95. Papá Romeu, o uísque Charlie, papá, mantém a rotatória. É devido a um R12 da TAN na final da 1-0, o tráfego está bastante veloz, ok? Para evitar o pulsinho TAN, mantenha o sobrevoo da rotatória e aguarde instruções para interceptar a final da 1-7. As curvas a critério, ok? Porém mantenha-se em espera no setor a 1500 pés. Tem mais um Golf, decolado aos 2-2, chame o controle, 19-8. Controle, 1-9-8, boa tarde, Lima, Lugol, Coral. Lima, Lugol, direto para o Dourada presente. 4-1000, autorizado direto para o presente, Lima, Lugol. Qual o nome do comandante? 895, tá? 3192. O Guardião 06, informa o Airbus da TAM passando externa, traça do sinal a 1500 pés na rotatória, em espera. O ideal seria o senhor decolar com a proa nordeste inicialmente, tem condições? Sete. O comissão da TAM 0135 está correlacionando com outra matrícula, o cargo que eu acho. 50089, Jorge Azul 6. Salvador, boa tarde, Azul 4065, ponto de espera 10. Mantenha o posto fora, o 4065. Ok. O senhor não poderá voar. Você poderia sugerir um outro código transponder para verificar o equipamento? O código que eu posso solicitar é o código 2000, Serra Gonçalves. 7, 2000. Recebendo o TICAS, um helicóptero, um esquilo, vai dar colar na sua, no despacho 4 aqui, a sua esquerda, não interfere na aproximação. 3197. E reporta localizador para a sinal LF. Pelo 4000, após 10.000, está autorizado a ILS, depois será estabilizado. Informo agora um helicóptero da Polícia Militar, está decolando aqui, cruzando no momento a vertical da cabeceira 17, não interfere na sua aproximação. O Guardião 06, decolado aos 25, mantenha-se ainda com a proa nordeste, informa o tráfego nacional da 17. Positivo, comandante, mas mantendo a sua escuta, quando atualizado, prossegue para nossa radial ideal de afastamento, o Guardião 06. Positivo, aguarde transferência na minha escuta, Guardião 06. Positivo. Whisky Charlie Papá, reporte quando visual com o helicóptero tráfego vai cruzar a sua esquerda. Observe o helicóptero, ok? Por favor, Azul 4065.